amigo estiver triste, vem te ajudar. Use a magia do sorriso pra conquistar. De repente, tudo vai melhorar. Só seu sorriso, tudo pode mudar. O seu sorriso me ilumina, vem me ensinar. Que a tempestade sempre acaba, posso esperar. De repente, vai passar, formando um lindo arco-íris no ar. Só seu sorriso tem a força e o poder e a alegria de viver. Com seu sorriso vou conquistar a alegria de viver e sonhar. Só seu sorriso tem a força e o poder e a alegria de viver. Com seu sorriso vou conquistar a alegria de viver e sonhar. Sorria, Patatá, o sorriso tem um grande poder. Força do sorriso, Patati, pode um amigo ajudar, viver e sonhar. Se algum amigo estiver triste, vem te ajudar. Use a magia do sorriso pra conquistar. De repente, tudo vai melhorar. Só seu sorriso, tudo pode mudar. O seu sorriso melhorar.